tema estão já preparados. Os preparativos para a grande prova estão já terminados. Pelos trilhos da floresta há imensos desafios. Medalha de baunilha, o concorrente que chegar primeiro! Mas o grande vencedor terá um prémio especial, desde que encontre na floresta a guloseima mais original. No trilho das guloseimas há flores de todas as cores, e como se não bastasse, tem em mais de 1000 sabores. Deliciosa tarde. casa está.